DJ Chief, porra. Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh. Por que que tu tá nessa xereca? Quer me dar xereca? Quer me dar xereca? Quer me dar, ei, oh, ei, oh, ei, oh. Por que que tu tá nessa xereca? Quer me dar xereca? Tá me carando por quê? Tá olhando pra mim por quê? Tá me medindo por quê? Quer fuder? Se eu te pegar de quatro na cama, cê vai ver o que é sente prazer.